tarde ou mesmo boa noite. Bom dia a todo o nosso auditório da Rádio Arcancel 96.2. Uma ótima manhã de terça-feira para todos vós, esta terça-feira, 30 de abril do ano de 2024. Pois é, deixem-me dizer uma coisa, uma notícia de última hora. Pois é, só dois a um ano é que volta a haver o 30 de abril de 2025. Pois é, dois a um ano é que volta a haver outro 30 de abril. Para todos vós, uma ótima manhã, um ótimo dia, uma ótima tarde de terça-feira. Espero que vocês estejam muito bem. Obrigado pela vossa boleia, obrigado por me deixarem entrar por vossas casas adentro sem pedir licença. Uma ótima manhã para todos vós. Está no ar o programa Mala de Cartão, diretamente aqui do estúdio de Orléans, França, para todo o mundo. E deste lado está o vosso amigo locutor Jorge Carvalho, que estará aqui com todos vós até bem pertinho das 12 horas para 3 horinhas de boa música, de boa disposição. E você pode participar juntamente comigo. Para isso basta ligar para o 02-38-43-4800. Poderá também fazê-lo através da página oficial Mala de Cartão. Pois é, peça a sua música, faça a sua dedicatória, declare-se, pode-se mesmo declarar em direto para quem você mais ama. Uma ótima manhã, um ótimo dia de terça-feira para todos vós. Eu vou dar início à minha emissão desta terça-feira com este bonito tema, uma palavra que é só nossa, só portuguesa, saudade. Não há outra palavra, não há tradução para este nome. Saudade é português, saudade é nosso. Este tema que vai direitinho para todos vocês. Vamos lá então. quando a saudade aperta, apanho aqui ao milagro. Mas quando a saudade aperta, apanho aqui ao milagro. Pois é, em menos de duas horas você tanto está aqui como está no cantinho do céu em nosso Portugal. Bom dia para o nosso amigo Fernando Agostinho. Ele que me diz bom dia, amigo Jorge Carvalho. Sejas bem-vindo na minha casa no Ribatejo. Vamos lá abrir a mala e tirar a boa música e boa disposição. Um forte abraço, amigo. Muito obrigado, amigo Fernando Agostinho. Obrigado por estar sempre na sintonia da Rádio Arcancel e por marcar presença sempre no programa Mala de Cartão. Daqui de Orleão até ao Ribatejo, um grande e forte abraço. Espero que o tempo aí esteja bem melhor do que está aqui, porque aqui o tempo está uma lástima mesmo. Chuva e só chuva. Também para a nossa amiga ouvinte Maria Salete, que me diz bom dia, desejo-te uma boa emissão, como tu costumas sempre o fazer. Beijinhos. Muito obrigado, Maria Salete, obrigado também por estar sempre na sintonia da Rádio Arcancel e obrigada também por marcar presença sempre no programa Mala de Cartão. Daqui de Orleão até ao departamento 88, aquele beijinho de amizade, obrigado pela companhia. Continuação de uma ótima terça-feira para todos vocês. Banda Fusiforme, Nossa Senhora da Guia. Este tema eu dedico a todos que estão na estrada, a todos que façam muito, muito cuidado, porque a estrada está mesmo perigosa. Muita prudência, muita responsabilidade. Por ele te peço, eu rezo por ela, eu te agradeço, de joelhos vou. Terço na mão, rezando te peço sua salvação. Nossa Senhora, Senhora da Guia, rogai por nós, a Virgem Maria. Nossa Senhora, que estás no céu, de joelhos vou, com um terço na mão, rezando te peço sua salvação. Nossa Senhora, Senhora da Guia, rogai por nós, a Virgem Maria. Thank you. ficar em cena, eu vou ficar. Diz-me e sê sincera que esta espera se há de cansar. Aquilo que é feito, ou se é defeito, o nosso amor. Por ti é que eu estou, por ti me dou ao mundo inteiro. Deixa a música é a arte mais direta entre o ouvido e vai até ao seu coração. Boa manhã de terça-feira, boa semana para todos vós. Aproveitar e mandar um grande abraço também para nosso amigo responsável aqui dos podcasts das gravações da Rádio Arcancel, Falon, ele que também se encontra na escuta da Rádio Arcancel. Amigo Falon, bom dia para si, uma ótima manhã de terça-feira, tudo de bom. Até parece mentira não te ter na minha vida. Tudo que eu tenho de ti é o nosso amor. Juro por tudo na vidente, cantam as suas cantigas para todos os presentes, dançam marchas e bailinhos, alegrando sua aldeia, baila a malta nos caminhos, a charamba sapateia, o chapéu de palha é uma tradição. Bailinho de roda, chamarim em animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinho de roda, chamarim em animação. Suas bandas e touradas, concertos e cantoria, foguetes, fogo e manada, procissões de romaria. São lindas as suas festas e é tal manhã diferente, com suas tradições estas, assim como sua gente. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda, chamarrita e animação. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda, chamarrita e animação. Chapéu de palha, lindíssimo tema este na voz de Miguel. Pois é, e agora este próximo tema que se segue é um pedido, é uma dedicatória que vem do Departamento 88, da nossa amiga Maria Salete, e ela que me diz: bom dia mais uma vez, Jorge, se puderes passa uma música para o staff da Rádio Arc-en-Ciel, especialmente para o bom trabalho que faz o Florent e para os ouvintes da Mala de Cartão. Muito, muito, muito obrigada, Maria Salete, obrigada pela mensagem, obrigado por também se lembrar, sem dúvida alguma, deste grande homem, Florent, ele que é o responsável de todas as gravações de todos os programas que passam aqui pela Rádio Arcancel, e sem dúvida alguma ele que faz um excelente trabalho. Por vezes são as pessoas que menos falam, as pessoas que menos se veem, as pessoas que menos falam delas são as que mais fazem, que é o caso do Florão, sem tirar mérito a todo o staff da Rádio Arcancel, sem dúvida alguma, porque todos juntos fazem a diferença. Muito obrigado mais uma vez, Maria Salete. Eu escolhi o tema na voz Matias Damásio e Micael Carreira com este tema Pelos Cantos do Mundo. Espero que seja do seu agrado. Obrigado pela companhia. Obrigado por estar desse lado. Vamos lá então ouvir Matias Damásio e Micael Carreira. Mais cama, nem mais beijos, nem nada que nos defina como um casal, nem mesmo o tempo e o teu silêncio vão apagar o que é imortal. O café aqui em casa tem o mesmo cheiro e aos fins de semana a tocar. Será que ainda me olhas desse mesmo jeito e no silêncio ainda chamas por mim? Como te procurei, o que eu já chorei, pelos cantos do mundo teu nome chamei. O que eu procurei, o que eu já chorei, pelos cantos do mundo tem o teu cheiro. Fica difícil de acordar sem ti aqui. Será que acordas do mesmo jeito? Será que alguém te faz feliz como eu fiz? O café aqui em casa tem o mesmo cheiro e aos fins de semana a mesma música a tocar. Será que ainda me amas deste mesmo jeito e no silêncio ainda chamas por mim? Como eu te procurei, o que eu já chorei, pelos cantos do mundo o teu nome chamei. Como eu te procurei, o que eu já chorei, pelos cantos do mundo o teu nome chamei. Ah, diz-me onde tu estás, porque eu não sou capaz de viver mais assim. Seja mentira. Pelos cantos do mundo que eu não me chamei. Alguma lindíssimo tema este na voz de Matias Damásio e Micael Carreira, Pelos Cantos do Mundo. Tema este a pedido da nossa amiga Maria Salete, que dedica a todo o staff da Rádio Arcancel e em especial ao Florão, amigo. Para mais uma vez Maria Salete, muito, muito obrigado pela dedicatória. Obrigado também pela sua participação. Pão, mas

e gira que torna a girar. Música, esta bonita música na voz de Cristina Pereira. Pois é, quero aproveitar e cumprimentar mais uns amigos que se juntaram à nossa companhia. José Soares, que também se encontra na escuta da Rádio Arcancel, e também cumprimentar um casal de amigos, amigos daqueles amigos que a gente guarda no coração, Salete e Manuel Pinheiro, que também se encontram na escuta da Rádio Arcancel. Para todos vós, uma ótima manhã de terça-feira. Deixa-me relembrar que você está na escuta do programa Mala de Cartão, Mala de Cartão realizado por Jorge Carvalho, que vai para o ar todas as terças e sextas-feiras das 9 às 12. Faça o seu pedido, faça a sua dedicatória. Para isso é muito, muito fácil. Basta ligar o 0238 43 48 00, ou então mande a sua mensagem pela página oficial Mala de Cartão. Ficamos roda no ar, coladinhas ao nosso amor, andamos sempre a sapar. A sapa, a sapa, a sapa roda no ar. Ando novo e ando velho, toda a noite a sapar. A sapa, a sapa, a sapa devagarinho. Anda tudo a sapar, mas a sapa é com jeito. Anda tudo a sapar, mas a sapa é com jeitinho. vida de um azul quase profundo. Sozinho estou te esperando. cheiro. Doido para sentir seu gosto. Louco para beijar seu beijo. Matar a saudade e esse meu desejo. Vê se não demores muito. Coração está reclamado. Traga logo o seu carinho. Estou aqui sozinho. Estou desesperado. Quando você chegar, tira essa roupa molhada. Quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, anda a saudade sair. Vai trovejar, vai cair. Temporal de amor. Nele. Em vez de você viver chorando por ele, pensa em mim, chora por mim, liga para mim, não digas para ele. Pensa em mim, chora por mim, liga para mim, não ligues para ele, para ele. Não chores por ele. Lembra que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade. A felicidade para mim é você. Pensa em mim, chora. Liga para mim, não ligues para ele. Pensa em mim, chora por mim. Liga para mim, não ligues para ele. Para ele, não chores por ele. Te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade. A felicidade para mim é você. Pensa em mim, chora por mim. Liga para mim, não ligues para ele. Chora por mim, liga para mim, não ligas para ele, para ele. Não chores por ele. Pensa em mim, chora por mim, liga para mim, não ligas para ele. Pois é, foi assim que ficámos com este bonito tema na voz de Ricardo Gomes, Temporal de Amor, e já de seguida vamos ficar com o próximo pedido, com a próxima dedicatória que vem através da nossa amiga Margarida Valente, ela que nos escuta aqui em Orleão, ela que quer dedicar um tema musical ao seu marido Adriano Rocha, assim aqui é o seu marido Adriano Rocha, que me pede o tema de... Ela pede-me um tema, um bonito tema de Carmen Silva, Adeus Solidão. Este lindíssimo tema que a nossa amiga Margarida Valente dedica ao seu marido Adriano Rocha. Vamos ficar então com este bonito tema, mas sem antes cumprimentar um amigo que me veio cá fazer uma visita, um grande homem, o senhor Abreu, que é sócio também desta magnífica rádio. Um grande abraço para ele. Eu queria o pôr aqui a falar um bocadinho, mas ele que ainda é novo para ser locutor. Carmen Silva com o tema Solidão. Eu já sofri e até chorei sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu o amor em mim, nasceu. Choramos.

vamos criar o vício de colocar os nossos corações em risco. Se for para viver de aparência, bebê, tô fora. Eu acho que é melhor nós dois terminarmos agora. A culpa não é tua e nem minha, já sabemos disso. Mas não vamos correr o risco de colocar os nossos corações em risco. Passar este meu olhar que só te quer a ti, só quero a ti. Francesa que atualmente está a habitar em Portugal. E vamos já ficar com o próximo pedido, com a próxima dedicatória que vem através do nosso amigo António Lourenço. O António Lourenço, ele que me pede um tema, O Velhinho Caminhava, para dedicar a todos os ouvintes da Rádio Arcanciel, para todo o staff da Rádio Arcanciel e em especial para o Teixeirinha. Por isso, amigo António Lourenço, obrigado pela sua mensagem, obrigado pela sua participação. Vamos então ficar com este bonito tema, O Velhinho Caminhava. Pois é, vamos já ficar com outro pedido, com outra dedicatória. Este que vem de Portugal, desde o Ribatejo, o nosso amigo Fernando Agostinho. E ele que me diz: amigo Jorge Carvalho, queria-te pedir, quando for possível, de passares um tema de Jorge Ferreira à tua escolha para dedicar a todos os ouvintes e staff. Muito obrigado, amigo Fernando Agostinho, obrigado pela mensagem, obrigado pela dedicatória, obrigado pela sua participação. Um grande abraço para aí, para o Ribatejo. Aproveite bem esse maravilhoso, maravilhoso país e, olha, traga daí algumas choricinhas, afinal você está aqui perto. É só, pois, passar aqui por Orleões e deixar aqui o saco das chouriças boas, claro. Grande abraço, amigo Fernando Agostinho. Obrigado pela mensagem, obrigado pela sua participação. Vamos ficar com Jorge Ferreira, uma desgarrada para todos os ouvintes da Rádio Arcancial. Bora lá, então. Die. boca cheia, quem bebe só atrapalha e complica a vida alheia. Estas quadras que aqui faço, estas quadras que aqui faço, descobrem quem sou. Aqui descobrem quem sou, por serem elas pedaços de mim que agora vos dou. Oh, gente tão acolhida que me tens acompanhado, aqui faço a despedida e a todos muito obrigado. Estrelas que mudam de lugar, que Eu mais perto só para ver. Ainda brilham de manhã. Depois do nosso adormecer. E na grandeza deste instante. O amor que valga sem saber. Que na beleza dessa hora. O sol nos espera para nascer. Chega mais perto só para ver. E me brilham de manhã. Depois do nosso adormecer. E na grandeza desse instante. O amor cavalga sem saber. Que na beleza dessa hora. Só lhe espera para nascer. Na lista de espera. Qual será a solução? Cota, meu cota. Cata para a música, toca gostar de mim. Quando aqui não toca, toca no seja. Até dói no coração. Cota, ai ué. Na lista de espera. Qual será a solução? Diz-me cota. Meu cota. Que até para a música toca custa dinheiro. Quando aqui não toca, toca no estrangeiro. Até dói no coração. Mas eu não desisto. Insisto, juro que insisto. E diante disto, eu sei que a minha vez, meu cota vai chegar. Tenho fé no coração, ai, ai, ai. Mas eu não desisto. Como a minha mãe que acorda de manhã, para colocar no pão naquela mesa humilde. Assim sou eu. A lutar pelos meus sonhos, os meus sonhos, mas eu não desisto. Como camponês no campo a cultivar, que semeia cedo e sem se preocupar, diz no carregue, pega pra cultivar. Meu pai dizia, meu cota dizia, dizia, calengue. Calengue, calengue, tu vais longe. Pois sabes que eu habito, faço um monjo. Inspira-te na luta deste povo. Batalha, calengue. Foram 500 anos de escravidão. Pois hoje temos uma rica nação. Inspira-te na luta deste povo. Batalha, ai, ué. sensação. Obsessão pra mim. Ele traz de volta as memórias dos dias que te conheci, os dias que eu sofri por ti. Oh não, não toques esse play. Enche meu coração de dor. Por favor, pare a ação. Disseste, lindo te amo. Tu sabes que mentiste. Lindo te amo. Tu sabes que mentiste. Lindo te amo. Tu sabes que mentiste. Mentiste, mentiste. Oh, oh, oh, oh. Lembras-te do nosso encontro. Me deixaste e foste embora. Apenas 16 anos. Eu não pensei que os gestos estão mal, mas querida, tu disseste que me amavas. Disseste que não te importavas. Tu disseste que eu vou contigo para qualquer lugar. Mas querida, tu sabes disso. Sabes que me mentiste. Apenas 16 anos. Eu não pensei que assim se estava mal, mas querida, tu disseste que me amavas. Disseste que não te importavas. Tu disseste que vou contigo para qualquer lugar. Mas querida, tu sabes disso. Sabes que me mentiste. Sabes que mentiste. Lindo te amo. Sabes que mentiste. Lindo te amo. Sabes que mentiste. Mentiste, mentiste. Oh, oh, oh, oh. Lindo te amo. Sabes que mentiste. Lindo te amo. Sabes que mentiste. Pois é, foi assim que deixámos para trás este lindíssimo tema na voz de José Mota, Não Toques Esse Som. E agora quem está a tocar, quem está a cantar é Ruben Aguiar e este bonito tema também, Quando a Saudade Vem. E este tema vai direitinho aqui para o Leão, para um ouvinte que também está na escuta do programa Mala de Cartão, vai direitinho para a nossa ouvinte Rosinha. Rosinha, este tema é seu, obrigado pela companhia e obrigado pela sua mensagem. Ruben Aguiar com o tema Quando a Saudade Vem. Thank you. Quando à noite eu me sinto só e já dentro de mim ninguém tem dó, sinto em meu peito a dor e o frio, na tua falta sinto um vazio. A estrada sem ti é um deserto, eu já nem sei se estou longe ou perto. Chamo o teu nome e tu não estás, não sei se vou para a frente ou para trás. Quando a saudade vem invadindo o meu peito, quando a saudade vem, vem quando me deito. Quando a saudade vem, ela tortura. Falta sinto um vazio, a estrada senti um deserto, eu já nem sei se estou longe ou perto. Chamo o teu nome e tu não estás, não sei se vou para frente ou para trás. Jorge Carvalho. Deus fez este mundo em troca de nada. Ele fez o sol, a lua, a terra e este mar. Ele fez a chuva. E à noite as estrelas a brilhar, e deixou escrito o caminho do amor, para que o homem tenha um mundo bem melhor. Deus deixou escrito no papel, em poucas linhas, escrito para um mundo bem melhor. Deus deixou

Foi com este bonito tema este na voz de Pedro Vieira, Cães da Noite. E com este tema vamos levar até aos spots publicitários e eu voltarei para a minha terceira e última hora. Fico por aí. Até já. Já vi que vocês estão muito bem. Estão com o Jorge Carvalho, aqui na sua rádio, Arconciel. Arconciel, 96.2 FM. 96.2 FM. Mala de cartão. Participação dos auditeurs. Participação dos ouvintes. Porque eles cada buraco que tenho, eu sapo. Boa disposição logo por amanhã. Bonne humeur dès le matin. E claro, sempre a música que mais quer ouvir. Et bien sûr, toujours la chanson que tu veux le plus entendre, et nous ne voulons pas la changer. E não queremos mudar. Isto é Mala de Cartão com Jorge Carvalho. Un programme présenté et réalisé par Jorge Carvalho. Et voilà, c'est ça. Oh mon Dieu. Empresa, trabalhei muito na vida, lutei para conseguir vencer, cumprindo todas as regras, sem pisar os meus colegas, é assim que tem que ser. Mas chega sempre uma porta que fala de ti nas costas, diz mal de ti ao patrão. Até a máscara cair e da empresa eu sair, passa a ser um aldrabão. Quem é o maior na tua empresa? É um lambe-voltas, com certeza. Diz que sabe tudo e nada faz. É bem visto com o patrão porque leva e traz. Quem é o maior na tua empresa? É um lambe-voltas, com certeza. Diz que sabe tudo e nada faz. É bem visto com o patrão porque leva e traz. We'll be right back. sabe bem elogiar e o patrão engraxar, até cai na sua graça. Parece boa pessoa e está sempre numa boa, isso é tudo uma farsa. Ele só te quer queimar e ao chefe chivar, que és mau trabalhador. Para ele é uma festa na boca de quem não presta. Quem é bom não tem valor. Quem é o maior na tua empresa é um lambe-voltas com certeza. Diz que sabe tudo e nada faz. É bem visto pelo patrão como o que leva e traz. Quem é o maior na tua empresa é um lambe-voltas com certeza. Diz que sabe tudo e nada faz. É bem visto pelo patrão como o que leva e traz. E quem é o maior na tua empresa é o lambe-voltas com certeza. Diz que sabe tudo e nada faz. É o lambe-voltas que leva e traz. Quem é o maior na tua empresa é o lambe-voltas com certeza. Diz que sabe tudo e nada faz. É bem visto com o patrão porque leva e traz. Sorrir pelo mundo, sorrir por ali, sorrir no batudo, sorrir é terapia, sorrir se contagia. ela deu-me um beijo. Foi aí que se apaixonou. Eu nunca hei de esquecer aquela romaria em que olhei para ela até ao nascer do dia. Ela olhou para mim, disse lábios a sorrir, puxei-a para a minha beira. Daqui já não vai fugir. Foi no vir que ela deu-me um beijo. Foi no vir que ela me beijou. Foi no vir que ela deu-me um beijo. Foi aí que se apaixonou. Foi no vir que ela deu-me um beijo. Foi aí que se apaixonou. Por causa desse vira, e o meu coração parou. Nunca esqueci esse dia em que ela me beijou. Ai, que beijinhos tão bons, só queria repetir. Mas agora eu penso, o que virá a seguir? Foi no vira que ela deu-me um beijo. Foi no vira que ela me beijou. Foi no vir que ela deu-me um beijo. Foi aí que se apaixonou. Foi no vir que ela deu-me um beijo. Foi aí que se apaixonou. Malade carton. Malade carton. Ici, vous entendrez également la meilleure musique portugaise. Également les meilleures musiques portugaises. Sur la radio Arc-en-Ciel. Malade carton. Un programme présenté et réalisé par Jorge Carvalho. Que são 11 horas mais 26 minutinhos. Pois é, e assim caminho para a minha retinha final. E este Mamma Mia vai para todos vocês, imigrantes espalhados pelo mundo fora. E vai também para um grande homem que teve cá, que me veio cá fazer uma visita, o nosso sócio 20, Sr. Abreu. Uma ótima manhã de terça-feira, uma ótima semana para todos vós.

Evandro Souza. Pode apagar, se quiseres. Jamais irás esquecer. Pega no celular e cai uma gota de lágrimas. Desbloquear, vai direto à galeria. Viu que não queria ver, chorando sem entender o porquê terminou, porque se precipitou. Parada a olhar as fotos sem saber o que fazer, pensando se é melhor fazer um colo ou tentar me esquecer. E molhando o ecrã, ela decidiu que ia apagar. Pode apagar, mas nada disso vai poder te confortar. Pode apagar, que nada disso vai mudar a nossa história. Vai se enganar, tentar se convencer que algum dia da tua mente eu fui embora. Pode apagar, eu sempre estarei dentro da tua memória. Pode apagar, que o sentimento vai continuar na mesma. Pode apagar todas as lembranças, tudo aquilo que nós dois sonhamos. Mas você vai recuperar do deletado. Sem saber o que fazer, pensando se é melhor fazer um colo ou tentar me esquecer. E molhando o ecrã, ela decidiu que ia apagar. Pode apagar, mas nada disso vai poder se comportar. Pode apagar, que nada disso vai mudar a nossa história. Vai se enganar, tentar te convencer que algum dia da tua mente eu fui embora. Pode apagar, que eu sempre estarei dentro da tua memória. Pode apagar, que o sentimento vai continuar na mesma. Pode apagar todas as lembranças, tudo aquilo que nós dois sonhamos. Mas você vai recuperar os deletados. Cartão, o programa da manhã na rádio Arconciel 96.2 FM. Pois é, isto é Mala de Cartão aqui na rádio Arconciel 96.2 FM. E assim caminho para a minha retinha final. Pois é, logo a seguir a este tema volto cá para me despedir de todos vós. E para todos vós, vamos lá ficar com este temporal de amor. Está frio em

Vou-me despedir de todos vós desta minha emissão desta terça-feira 30/4/2024. Como disse de início, só dois em um ano é que volta a haver o 30/4/2025. Não de 2024, mas sim de 2025. E eu espero poder cá estar com todos vós aqui aos micos da Rádio Arconciel 96.2. Pois é, o meu nome é Jorge Carvalho, eu estive cá desde as 9 até às 12. Foi um prazer enorme estar aqui com todos vós. Quero agradecer a todos vocês. Agradecer Maria, Salete, Fernando Agostinho, José Soares, Florão, amigo que lhe mando um grande abraço. Salete Pinheiro, Manuel Pinheiro, Margarida Valente, António Lourenço, ao nosso amigo Teixeirinha, Rosinha e ao nosso sócio Abreu, que esteve cá a fazer-me companhia esta manhã. Continuação de uma ótima terça-feira, uma ótima semana. Marco encontro com vocês na próxima sexta-feira, a partir das 9 até às 12. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus. Até sexta-feira, se Deus quiser. E aproveitem, voz da minha vida a 1000 segundos por minuto. Até sexta-feira, se Deus quiser. Mas sei que agora estarão sempre a meu lado. Neste país eu só encontro gente boa. Sempre que vou embora levo a saudade. Adeus amigos, vou embora mas estou feliz. Adeus amigos, só vocês me fazem sorrir. Adeus meu povo, estão comigo seja onde for. Horas da manhã no continente e na Madeira.